Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália, aqui na Rádio Antena Web. Ora, hoje é quinta-feira, estamos a 21 de Abril de 2011. Eu sou o Carlos Bonaparte. Estou aqui para lhe fazer companhia até bem perto das 21 horas e durante cerca de 30 minutos vou trazer-lhe grandes nomes, grandes músicas no fundo. Quanto a nomes, já lá vamos. Grandes músicas a nível mundial. Músicas que participaram em filmes, neste caso. Mas, e porque o musical das quintas-feiras é de versões pouco conhecidas, vamos aqui ouvir versões, de facto, nada conhecidas. Tudo isto porque os intérpretes originais não cantam. Quem canta são outros intérpretes que o que mais não fazem é tentar imitar ao máximo ou aproximar-se ao máximo dos intérpretes originais. Exemplo disso é o tema da Bela e o Monstro, All Lina e Vicky Desmond. O tema que foi originalmente cantado por Celine Dion. Ainda para ouvir também Tears on My Pillow, música de Louisa Stevenson. É com estes dois nomes que vamos abrir mais uma edição de Musicália nesta noite de quinta-feira, 21 de Abril de 2011. Estimado ouvinte, seja pois muito bem-vindo. Thank you. Acabamos de escutar Louisa Stevenson com Tears on My Pillow, música de Kylie Minogue, original. Vamos agora ficar com o tema Love You, original de Whitney Houston, do ano de 1993, aqui interpretado pela London Symphony Orchestra. Ainda para ouvir também a música Stand By Me, mais do que conhecida, de R. Goodwell. São os próximos dois nomes que vai o estimado ouvinte poder escutar nos próximos minutos. Recordo que hoje estamos a trazer músicas que fazem parte de CDs bandas sonoras, por exemplo, mas que não têm como intérpretes os intérpretes originais, digamos assim. E por isso, no fundo, são versões pouco conhecidas. Vamos à música, então, para já, a London Symphony Orchestra com Love You. If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I will always love you. I will always love you. Bittersweet memories, that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need. Love you. see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Vamos fechar a edição de hoje, estimados ouvintes, com mais dois temas, também de filmes. Pretty Woman, dos Rock Orchestra. Ainda para ouvir também Unchained Melody, dos Twins Brothers. E é assim que vamos fechar mais uma edição de Musicália, nesta noite de quinta-feira, 21 de Abril de 2011. Já a seguir chega mais um Beat Sounds com o Firmino Pereira. Fique bem, uma boa noite e até amanhã. I